com a gente vem gigante. Ouvi nós no alto-falante, cantando a realidade sem pudor. É que pra nós é importante, é bem mais empolgante quando as ruas reconhecem seu valor. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. As ruas sabem quem é quem. Não dá pra pensar que é rei. Aqui tu pode ser alguém, mas lá não sei. Então melhor descer do salto. Aí de cima é muito alto pra entender quem é puti e quem é falso. Não faço tipo pobre de mim, mas sei de vários que são assim. Prefiro a gente gigante, foi por isso que eu vim. Nem é se achar maior ou melhor que ninguém. É simplesmente entender que batalhando tudo vem. Eu sou só mais um rapaz latino-americano, apoiado por quem sei que não me engano. Desde sempre fortalecer, meu time é forte, pode escrever. Passa a bola que eu quero ver, eu vim pro jogo, foi pra vencer. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. Cola com a gente, vem gigante. Ouvi nós no alto-falante, cantando a realidade sem pudor. É que pra nós é importante, é bem mais empolgante quando as ruas reconhecem seu valor. Quem chegou, quem ficou, quem de fato representou, quem na hora não congelou, quem foi só caô. Faço o que sou, não fico de mimimi, por isso canto esse som, as ruas falam por mim. Tentação sempre teve aqui, mas preferi não me iludir. Eu sei que é fácil subir, mas bem mais fácil é cair. Então pode questionar, nas esquinas perguntar. Alguém pode te falar de onde é que eu vim? Já faz um tempo de estrada, tô nas quebradas ou balada, juntando tudo do nada, longe do fim. Tem lugar pra você também, vai depender do teu vai e vem. Já vi malandro virar refém, achando que tava tudo bem. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. Cola com a gente, vem gigante. Ouvi nós no alto-falante, cantando a realidade sem pudor. É que pra nós é importante, é bem mais empolgante quando as ruas reconhecem seu valor. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. É que as ruas sabem quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou. Quem eu sou, sabe de você também. Quem eu sou, sabe de você também. Quem eu sou, sabe de você também. Quem eu sou, sabe de você também.